Connect me strong. Tropa carregada nesse estilo e na droga é a banca. Se toca na bate-caverna, banca ficando mais louco que o bate-bac. Usa P3 que não é da terra, que não faz o que o pacto é. No compromisso com a guerra interna é impacto, calculando a consequência da minha influência dos melhores problemas. Sabe que aqui não faltou referência, uniforme que aqui me exige reverência. Mas não conformo com essa incompetência, foi dessa forma eu trabalho com essência. Cara acha que eu não faço esforço, mas eu boto a cara pra mudar o curso. Encontrar a cura e agir no problema, disfarçam o próprio mudando o discurso. Bagulho é louco, não é mais louco ainda, só não é, né? Chega com sede de vida, eu gosto dos apostas, só adrenalina. Meu Deus, porque tudo que é bom vicia. Será que é doença? Então tem vacina. Mas nós somos uma praga, o vírus de Minas derrubando tudo pré-estabelecido. Os cana me para, me pede registro. Assume as provas, fiquem com resquícios. As ideias é clara, não faço inimigos. Tem umas problemas, não preciso disso. Tem umas problemas, não preciso disso. Dissolve as mágoas nessa água dourada. Sufoca a tristeza na seca fumaça. Não enche meu saco, acabou o maço. Corre grande, vou no passo a passo. Ei, gás, ei, gás, ei. Passo a passo, ei, passo, ei, passo. Yeah, yeah. Wow. Aqui é naipe, carai. A margem é possível. Portadores do terceiro olho talvez possam entender. Extinguimos os cinco sentidos existentes. Estamos a um passo de despertar o poder. Constelação já não consegue mais me proteger. Me tornei com o universo, eu sou a essência do meu ser. Não penso que eu não penso, ninguém vai me entender. Estamos um talento que só é pra crer. Não cremos na tal receita de fazer serbus. Para o sistema barriga cheia, já naveguei com os remos quebrados. Remando contra a correnteza sobre uma ligeira agitada. Fumando pontas de cigarros nunca acabados. Esvazia na mente da sede superdotada. Onde os fracos vão pra prancha, os fortes ficam no bar, com os trocos aprende a nadar, os fortes vão ao trabalho. Então vem as velas. Pois o que se espera à frente é um mistério cheio de feras. Somos a morte dando a vida, poesia sem a coite. Tão misterioso quanto a cor do mar à noite. O alto da montanha, prezando pelo equilíbrio e visando ser um monge. Mas acorde só o hoje todo dia, me perguntando se sobrou um pouco do grau de ontem. Eu já vos avisei sobre o ciclo de ódio. Como tudo hoje em dia gira em torno de negócio. O óbvio não se enxerga mais com os olhos mafiosos, os caras trampando sem usar código. Deuses, conceito limitado, vaidade não existe. Que nesse vai ser cobrado. Me deram ordens, não devo, não temo. E não faziam ideia do que eu fazia. Pelado sem barba negra, saúde de um pirata vem da sua teimosia. Tem dias que acordo só o ódio, querendo afogar meus beiços num copo de etanol. Assim não lido com a minha fita, protaga seca na bilhão. Yes. Quadro de arte em branco que era limpo e o game sujou. Mas esquece isso e sai da moldura. Quando percebi que o mundo me mudou, percebendo que perseverança é crime, porque todo mundo quer você roubou. Fecho com os parceiros, canto minha alma, esqueço das merdas e parcela minha dor. Ei, parcela minha dor pra me sentir mais vivo. Vivo na beira do penhasco interno, não olho pra baixo quando vejo precipício. Caneta e rabisco desde molequinho, pra agora caneta em beat sinistro. Caneta em beat que eu acho na net, mas esse é mais um que o Ciano fornece. Salve Ciano, com magenta e amarelo, colora essa city. Essa caminhada que se torna mais viva, longe de ilusões que transformam as batidas do coração, da alma e do pulmão. Que pega fogo com brasa, bem na ponta do balão. Peraí. Tipo, a mentira é real, porque que geralmente mente pra si mesmo ainda acha que tá na frente. A mentira é o real, o papel que fez sua mente. Comprou tudo que quis e vendeu tudo que sente. A mentira não é real, isso é geralmente confusão e dualidade quando acho que eu tô ciente. Tamo refeito que é legal, fala mesmo quente.